Olá, mulher de Deus! Como vocês estão? Estou morrendo de saudade de vocês. Vamos fazer uma oração agora para purificar as nossas casas? Assim como a nossa casa fica suja no mundo, no material, assim também no espiritual ela fica. Você já pensou se você passar 2, 3 meses sem limpar a sua casa, ela vai estar cheia de pó, de sujeira, de bagunça? Assim também é no plano espiritual. Mas hoje nós vamos fazer uma faxina na nossa casa e a nossa casa vai ficar livre de todo, de toda sujeira espiritual, e será um lugar cheio de vida, aconchegante, cheio de paz e de alegria. Você crê, mulher? Eu creio no poder da oração. A palavra de Deus diz que há muita eficácia na oração da mulher justa. Então vamos lá, vamos mover o mundo espiritual com a nossa oração. Aleluias, aleluias, glórias a ti, Senhor. Pai querido, Senhor Deus, aleluia, como mulheres de Deus, nós queremos, Senhor, te convidar para que o Senhor venha entrar na nossa casa. Oh, Espírito Santo de Deus, entra na nossa casa, Senhor, faz morada no nosso lar, Pai, faz morada da nossa casa, faz da nossa casa, Senhor, uma casa de oração, um lugar com a tua presença, com a tua graça, com o teu poder. Ah, Espírito Santo de Deus, nós estabelecemos o teu governo no meio da nossa casa. Nós estabelecemos, Senhor Deus, o teu trono no dentro da nossa casa. Nós confessamos, Senhor Deus, como mulheres de Deus, que o Senhor é o único Deus dentro da nossa casa, que o Senhor, Espírito Santo do Deus vivo, é o único Deus dentro da nossa casa. Nós entregamos nas tuas mãos, Deus maravilhoso, toda a autoridade da nossa casa. Ah, Senhor da glória, faz conforme a tua vontade. Ah, meu Pai querido, neste dia nós queremos te convidar, entra na nossa casa, Jesus. Ó Deus, venha nos incomodar se há algo em nossas casas que não tem agradado o teu coração, se há algo nas nossas casas, Senhor Deus, que tem incomodado o teu santo e doce Espírito. Espírito, Senhor, nós queremos pôr para fora, nós queremos colocar fogo, nós queremos jogar fora, porque nós queremos que esteja na tua casa, na nossa casa, tua presença, Jesus. Vem, Jesus Cristo, nós clamamos, entra dentro da nossa casa. Faz, Senhor, a tua vontade. Estabelece, Senhor, o teu domínio dentro da nossa casa. Ó, Senhor da glória, eu quero repreender agora, Senhor, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor Deus, todo espírito de contenda na casa desta mulher, todo espírito de briga, todo espírito de irritação, demônio do inferno, Senhor, que encontrou uma brecha e entrou na casa desta mulher e agora está provocando briga, está provocando contenda. Ó, Senhor Deus, esse espírito do inferno que tem provocado, Senhor, irritação, Senhor, palavras duras, xingamentos dentro desta casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai saindo de dentro desta casa, espírito maligno. Tu não tens autoridade, tu não tens poder para entrar nesta casa. Vai saindo agora pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. O sangue de Jesus te repreenda, o sangue de Jesus te repreenda. Espírito de Deus, venha cobrir, Senhor, com o sangue do Filho de Deus, todas as brechas da nossa casa. Levanta os muros, Senhor, não deixe nossa casa vulnerável a demônios que queiram entrar, Senhor Deus, para trazer contenda, para trazer briga, para trazer discussão. Ah, Pai, nós queremos te pedir, Senhor, entra em cada cômodo da nossa casa, entra, Senhor da glória, em cada quarto, entra na sala, na cozinha, entra, Jesus querido, em cada espaço da nossa casa, Senhor, e faça a tua morada. Vai repreendendo agora, Senhor da glória, de dentro da casa desta mulher, espírito de vício, neste gepilinta do inferno, que tem trazido o espírito da bebida, o espírito da farra, o espírito do cigarro, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sai agora, sai agora. Sai agora de dentro da casa desta mulher. Ela está em oração comigo. Ela está em unidade comigo. E eu te ordeno agora, pela autoridade que está sobre o meu ministério, pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, saia, saia. Junta a tua trouxa, junta as tuas imundícias que tu vem trazendo para esta casa. E vai saindo agora, vai saindo agora. É no poder, é na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Saia, demônio do vício, demônio que quer trazer dívida, demônio que quer trazer miséria, demônio que quer trazer vício para a vida deste jovem, desta jovem, demônio que está na vida deste homem, demônio que está na vida desta mulher, sai agora, eu te ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, mulher, repita comigo, o sangue de Jesus te repreenda, Satanás, o sangue de Jesus te repreenda, saia da minha casa agora, saia da minha casa, porque a minha casa, a partir de hoje, repita, mulher, a minha casa, a partir de hoje, pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, saia, saia, espírito de prostituição, demônio da prostituição que está adentrando nesta casa por meio das novelas, por meio dos programas de prostituição, vai saindo agora você que está influenciando este jovem, esta jovem, este adolescente, ao homossexualismo, à prostituição, vai saindo agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré, anda, anda, em nome de Jesus, eu te ordeno agora, não adianta tu resistir, ah, Pai querido, passa teu sangue na casa desta mulher, passa teu sangue na minha casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos fazer uma aliança contigo, de que a nossa casa agora, Senhor Deus, só vai entrar aquilo que agrada ao teu coração, meu Pai, repreende agora, Senhor, esse demônio de pombagira que tem entrado, Senhor, dentro desta casa, para trazer traição, para trazer prostituição, para trazer engano, Jesus, em nome de Jesus, vai purificando, vai purificando agora, vai purificando agora com o teu fogo, a Senhora envia o teu anjo poderoso, com a vassoura de fogo na mão, e vai limpando, vai pondo para fora toda a sujeira, todo o pecado, vai limpando, Senhor, vai pondo para fora, Senhor Deus, toda a imundícia, Deus, pelo poder e pela glória do teu santo nome, ela está em unidade comigo, esta mulher está orando comigo, Senhor Deus, arramanagashui, arrabalagashui, vai agora, Deus, de poder e de glória, tira, tira todo espírito de depressão, de tristeza, de angústia de dentro desta casa. Eu profetizo como profeta de Deus, como mulher de Deus, que esta casa é desta mulher, é um lugar cheio de alegria, de paz, é um lugar da presença do Senhor Deus. Eu profetizo, Senhor, que a partir de hoje esta casa será morada do teu Espírito Santo, e todos os demônios que têm feito morada dentro desta casa vai saindo agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje é dia de vitória na casa desta mulher, Senhor. Hoje as coisas vão mudar dentro da casa dela. Demônio da enfermidade, espírito de enfermidade que está neste quarto, espírito da enfermidade que quer ceifar a vida deste homem, desta mulher, desta criança, retroceda, retroceda, retroceda agora, espírito de morte, retroceda agora pelo poder, pela autoridade que há no sangue de Jesus Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo garante a vitória. O sangue de Jesus Cristo te repreenda agora. Falta de paz, angústia, tristeza. Oh, Ramanagashaya, caia por terra agora. Saia, saia, saia de cima desta casa, demônio de tristeza, de angústia. Saia do telhado desta casa. Obra de macumbaria que foi preparada. Obra de macumbaria que chegou nesta casa através de presente, através de objeto. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja anulada agora. Seja anulada agora. Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade. Nós te agradecemos pelo Senhor ter aceitado o convite de adentrar na nossa casa. Jesus, incomoda, Senhor, o coração desta mulher. Se há algo dentro da tua casa dela, Senhor Deus, alguma obra de macumbaria, algo que não tenha agradado o teu Espírito Santo, revela, revela, revela, Deus da revelação, revela o coração dela, fala através de sonho, incomoda ela, Jesus, e tira da casa dela, Senhor, toda imundícia, Pai, pelo poder e pela autoridade do teu santo nome, Jesus, que nós apresentamos esta oração no nome de Jesus Cristo de Nazaré, do único Deus, do Filho do Deus vivo. Aleluias, aleluias.